pois decidido já estou. Sou membro ativo do exército do grande eu sou. Nem mesmo as ilusões do mundo poderão me distrair. Minha coroa, o meu tesouro não estão aqui. Prossigo em minha jornada, não temo a perseguição.